Pela 9441. Pela 9441, prossiga. Qual a velocidade do carro? O tráfego pressão está agora na posição de 12 horas e 10 minutos. Está a speed de 289. Está reduzindo para 259. Velocidade de mar, então é 9441. Entendi. Sangue Lima, prossiga. Ciente, bom dia. Desce, mantenha 2 no pé e ajuste o altímetro 9097, informe o final do procedimento LS, pista no 0. 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, vai repartir a estabilidade LS X-Ray, 9041. O 9054, descendo ao nível de, descendo a altitude de 2 mil pés, chama agora, informe agora a estabilidade do final do procedimento LS, X-Ray, pista no 0, o 9054. Para 2 mil, reportará estabilizado 9054. Fly 7209, confirm estimate of departure. fly 7209. Call me again, 0880 Zulu. 0800 Zulu, call me again. Salvador, é o T3-1, 7-1, informação Foxtrot, autorização de tráfego Guarulhos. T3-1, Foxtrot, confere, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, corrigindo, nível de voo 320. Decola da piscina 0, primeira curva direita, saída da EO, da transição Mótica, piso 1-0, Taubaté. 5533, o transponder, controle Salvador, 120, décima 8. Ativo, autorizado, nível de voo 320 para Guarulhos, decolando piso 90 com a primeira curva à direita, saída da Euleda Motiva, o peso 1-0 para Mapé, 5573, vídeo transponder e controle 1208, 3171. Só 3171, o transponder é 5533. Opa, me desculpe então, 5533. Terra no Machado travado, gol 954. Ovo autorizado, pista 1-0, vento no 70 graus, 1-0-9, 0-5-4. 9-0-5-4, pouso autorizado. Estabilizado da 94 padrão. Da 9441, no completo do procedimento LS Situation, agora atue na frequência 118.95. 118.95, da 9441. Continue a aproximação, aguardando a pista livre número 2 para pouso. Aguardando a autorização, está 944. E para informação, número 1 já está praticamente tocando o solo. Sim. Bom 9054, sala 3, venha liberar a direita, chame solo 121, decimal 1. Liberar a direita, solo 121, obrigado. Cheque 3 de pouso, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 11 nós. Trem baixar travado, autorizado pouso, pista 10, tá 9441. Solo, voo 9054, livrou. 9054, taxi via Alfa, reporte antes para a Juliette. Via Alfa para reportar para a Juliette, gol 9054. Juliette, gol 9054. 9054, Juliette, gate 01. Juliette, gate 01, 9054. Salas 40, libera a direita, chame sala 121, decimal 1. Ao liberar a direita, vai chamar sala 211, dama 441. Solo Salvador, dama 441. Dama 441, taxi via Alfa, reporte 8 para taxi Juliette. Precisa do taxi via Alfa, vai reportando da Juliette, dama 441. partiu no táxi 225 ao POB, autonomia 4 horas e 11 minutos, com fim alternativa. Tá 3171, no livre do táxi, tá através do portão 612, o ajuste de altímetro no 07. Tá através do 612, táxi autorizado, 1017 o ajuste. Tá 317 horas. Ingresso Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, tá 994. Salve Salvador, Papatango Lima. Papatango Lima, prossiga. Solicito autorização para ingressar aqui na taxiway do Flight 3. Vamos estar fazendo o reposicionamento da aeronave de acordo com a infraero. Não compreendi, Papatango Lima. A gente vai estar fazendo aqui o pushback da posição 2 Romeu para a posição 3 Lima. Compreendi, da posição 2 Romeu para 3 Lima, autorizado, reporte no término, Papatango Lima. Ok, repassarei. Paulo Salvador, 3171, próximo do 62. 3171, livre par, parte 1 em Índia, tanto espera da 90, turno 118, sinal 95. Com ajuste altímetro no 097, observe a aeronave da companhia que irá partir no 04. Salvador, acionamento 6251, no 5 para o pushback acionamento. Acionamento 6251, no aguarde. 4. Está 3171, copiou as instruções do Paulo? Copiou. Cotejou. Parte 1 no... Índia, ponte 0, 0, 0, 18, 95. Aguarde o parqueamento da aeronave da companhia no 04. Afirmativa. João, com a aeronave da companhia, se ele parar, então está desautorizado. 3171. Está 9441. Solo da 9441 aguardando o balizador. 251, autorizado, pushback, reporte pronto, táxi. Cabo da táxi, na 254. Salvador, eu tenho 3171, ponto 000, pronto. 3171, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 10 nós. 2010 e decolar, pista no 0, 3171. Papatango Lima, prossiga. Informo o dano do reposicionamento do patrulho. Certo. No 71, decola as 49, controle no 208. 208, até 3171. Salvador, até 3171, passando o meio do reserva. 71, contato, radar na decolagem, tudo manter o nível de voo 320 via saída da EL. Missão Monte. Mativo, até 3171, sobe via. Tá, é o transição morte na nível 3VGA. Xené 6251, livre do táxi, Apatio Linha, Japão, Piscara, 9012, 1 ajuste, 1095, ajuste, 1095, Xené 6251, bom dia. Salvador, bom dia, 862. Quando o próximo atrasado da 1-0, pronto. 1-2-5, não autorizado, alinhado, decolar, pistema 0, vento, 170 graus, 1-0, nota. Alinha, decola, 62, decola. Na 251, decola ao 54, controle no 208. 208, na 251, bom dia. Salvador, bom dia, o Xané 625, decolando, a 3, escuta. 6251, contato radar na decolagem, submontando de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, pode uma delta presente, 6251. Because it not has the slot to Porto Alegre for our flight plan and stand by another instruction, okay? Tantan 3171, chama agora o centro Recife na frequência 125-1, ao término 33-195. 251-3395, Tantan 3171. Paulo Salvador, muito bom dia. Confirma que chamou Paulo? Alfa Vitor Romeu, prossiga. Paulo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, single número 5. Autorizado, reporte no término, Alfa Victor Romeo. Sim, é solo, grátis. Controle, bom dia, ajuda aí 775. Ajuda aí 775, acione identificação. Contato radar estabelecido a 30 milhas para a posição Mare. Oi, a posição é ITAP. 47 para chegar a Mara, informa no portal descida, azul 275. Gente, vai voar ITAP e reporta descida 2775. Azul 275, sim, sem informação TIS. Gente da informação Foxtrot. Pode. Ideal de descida. 275, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste altimetrão a 097. 2 mil pés, 275. Ativa, dê a posição ITAP, ajuste 275. Já está voando. 62, com a CEON, identificação, vamos no portal descida. Foi Lagoinhas, parar até acertar a chegada bomba. Ajuste 8 metros em Salvador, 1097. 7 anos, show descida, para 160, atrás da Lagoinha. Sete azul 275, desse mantém 2000 pés, informa o final do procedimento ILS, X-Way, pista no zero. Reportar o pessoal ILS. Atingiu 160, Oxana 6225. 6225, desse mantém 0, corrige, 4000 pés. 4.000 ajuste de altímetro 1017, acho que não é 6225. 4.017, 6225, mais uma. Obrigado. X-Fly 7209, clear de Sierra Bravo, Papa Alfa, Porto Alegre. flight level 360. Departure runway 10. After departure, turn right. Arbor. Departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure. Elefa, Transition. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alpha, Transition. Upper Zulu 2-1, after confirm your flight plan route. Skulk, 5570, Salvador Approach, 120.8. Arbor, departure. Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure. Elefa, transition. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, transition. X-Fly 7209, read back correct, come ready for pushback. Gente, complete o nome do procedimento, RS 8.0. Chama agora a torre na frequência 118.9. 18.9.3. Saída da El, Leda Irume, a 0.2.5.7 Moço. Aciona no transponder 5.5.6.2, controle 1.2.8. Autorizado Galeão 360, acompanha o plano da colônia de 1-0, curva na direita, Dael, Leda, Lume, operou número 857-5562-208, Galeão. Plano 961, correto, reporte para o pushback. Agora baixado e travado, 2775. Motorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 109. Vente, motorizado, 2775. Autorizado 160, acione identificação desça e mantenha 050 quando no frontal descida. A chegada é a bom. Ajuste o altímetro em Salvador na 097. Via chegada bom. Via chegada bom, 050 com 1017, agora 8 metros. Alô, 2775, livre o táxi via Kilo 43. Livre táxi pro 43, 2775. Essa foi pista no zero. 2017, Camarano, Electric 6222. Salvador, bom dia, Lentino 1376, Rio 240, down to 150, Fedex, Pacopa. Chile 1356, Coca Identification, Infinity Fly Level 050, Mario Rising, 7107. 8107, via Mare arrival, clear down 050 and Chile 1356. Golo 961 para o táxi 139, 1340 Campinas. Libra táxi via Índia, ponto esperado 1-0, turno 1-8, decimal 9-5, ajuste ótimo para 1-0-1-7, gol 1961. Índia 7 via Índia, 2-0-5, obrigado, bom dia. X-Ray Alpha, Mike Echo, Romeo, go ahead. X-Ray Alpha Mike Echo Romeo, clear the taxi until April 4th. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, clear to the April 4 report on April. We will be there. 961, stage 1, espera. NA 2253, milimarca 2 externo, completo sinal do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 285, continue a aproximação, informe que o pouso vai fazer travado. Vento no 70 graus, 10 nós. Enche, camarada, 6285. Agora ele está chamando agora. Tá bom, obrigado. Ciente. Meia zero graus com 9 nós.